3597 está com o freio de 142, 142, autonomia de 2 horas 59, alterna Uberlândia, está pronto para o táxi. Copiado Uberlândia, 142-0259, então 3597, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0, no 8, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, então 3597, tem um bom voo. Direita, ponto de espera, chama torre 118-95, bom dia, bom trabalho, TAM 3597. Igualmente, senhor. Será Fox, chame 211. Chama 1211, segurado 73. Salvador, bom dia, Rio 5973, livrando instruções. Rio 5973, bom dia, autorizado Alfa Kilo Pátio 3, atenda ao sinalizador naquele pátio, Rio 5973. Alfa Kilo Pátio 3, atenda ao sinalizador, Rio 5973. Centro 153, chame Centro Recife em 1251. 251, bom dia. Chame 211, bom dia. Informação Índia confere, Galeão tem um 360 já aprovado. O senhor está pronto para 4? Aqui. Chame 211, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, até Moussu. Nível de voo 360, pista em Ozono 0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi, controle 120.8, aciona 5034, Oxenem 6211. 6211, está autorizado Galeão, nível 360, na posição Vibero 857 até a posição Moussu. Você fala da 1-0 com curva direita, saída da El, Leda e Irumi, 1-208 controle, 5034 transmissão, Oxenem 621. Protegimento correto, Oxenem 621, no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Chamada. 621, condições de fazer uma chamada em 234? Afirma, agora? Agora. Autorizado a linha de colapso tono 0, 190 com 4. Autorizado a linha de colapso tono 0, 35, 1 a 7. 6570, vai aproximando de Duna, está vindo para ele? Está de ele, 0 no 8. 18, está de ele, 6570. solo Salvador, Bom Dia Azul 4201 no seguinte da Índia, 340 Campinas. Azul 4201, bom dia, a Índia confere, 340 Campinas já tem aprovado, pronto para cópia. Azul 4201, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, que está em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5032, azul 4201. Autorizado, conforme rota plano de voo, nível 340, no zero, curva na direita, saída da EL, transição Motiva. 1208 a transponder, 5032 a transponder do azul 4201. 5032, protegimento correto, azul 4201. Portal 9, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Vamos informar como é o azul 4201. Então 3597, decolado Juno 1, controle 208, bom voo. Controle 208, 3597, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3597, passando 1510. Tá na rua. Beleza. 360. Firmando, atenção, 360, 72. 360. E pode voar, né? Poderia voar elefante? Autorizado. Elefante, atenção 360, 3597. Localizador, pitono 0, 6570. 70, chame a torre 19895. Cuidado, bom dia. Salvador, bom dia, está cargo 6570, na final 10, baixar travado. Fábio, 6570, está livre o pouso na pista 10, vento 180 graus, 041. Vindo para o pouso, 6570. Poxa, né? São 4, pushback, acionamento aprovado, chame a 225, chame pronto para táxi. Portão 9 aprovado, senhor. Chame pronto para o táxi, azul 4201. Chama para o táxi, 4201. Salvador, bom dia, gol no 963, está no portão 10, ciente da informação Índia para o Galeão. Gol no 963, bom dia, informação Índia, confere, 360 tem aprovado para o Galeão. O senhor está pronto para a cópia? Pronto, cópia, gol no 963. Gol no 963, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Mousu, nível de voo 360, pista em uso 1-0. Primeira curva à direita, saída Dael. Após Dael, voa direto posição Leda. Após Leda, voa direto posição Irumi. Controle 1-2-0-8. Transponder 5041 no Gol 1963. Autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, Upper, November 857 até Mossul. Decolando da 1-0 com curva direita na saída da El Leda Irumi. 1-2-0-8 é o controle, 5041 no Transponder, Gol 1963. 5041 no cotejamento correto, Gol 1963, portão 1-0, chama o nosso para o pushback, acionamento. Chamada para o pushback, acionamento, Gol 1963. Abson 6570 no solo Zunomia, libera Golf 211. Golf 211, abre essa casa. Chicago 6570, livra nossa escuta. Chicago 6570, bom dia, autorizado Alfa aqui no pátio 3, atento sinalizador naquele pátio. Chicago 6570. Alfa aqui no pátio 3, o Alfa 6570. Salvador, azul 4201 no faro, táxi com 85, 87, corrijo, 87, autonomia de 4 horas e 30, alterna Galeão. São 260, alterna 28. Recife, 260, 2285, autorizado LS, reporta localizador. Chama lá, localizador, 5975. Deus, Marcelo, espera, 18, mais 5 chamas, 2401, não sei. Importante, né? 1-0-7, 3 horas, Goiânia. Cada 225, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, justo no 0-1-8. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-1-8, decimal 95. O Xenem 225, deu um bom voo. Salvador, bom dia, Europa 083, parking 11, ready for the setup on push one. Roger, stand by for copy, Europa 083. Flight level 380 to Sierra Charlie Echo Lima. And please prepare the dial departure and mark the transition, Europa 083. Sierra Charlie Echo Lima, departure with one bus, traffic and Europa 083. Are we ready for the setup on push one? Europa 083, stand by for your copy. Stand by for your copy, prepare dial departure and Moscow transition, Europa 083. Roger, we are ready for a setup on push back, Europa 083. I copy that. Stand by. Okay. 155, autorizado, alinhado, decolagem total 0, vento 2, 0, 0, grau 0, 4, 2. Sierra Charlie Echo Lima, at level 380, take off runway 10, right turn. Dial departure, Mossiva transition via Apertolo 10, then fly Pobase, Apertolo 16, then according our rules are 5 plan. Squawk 5021, Salvador approach frequency 120, decimal 8. Here's Sierra Charlie Echo Lima, dial departure, Mossiva transition, Apertolo 10, Rapid Drive 2, read back to correct. Approve it, push back in the time, come and ready for taxi. Olá, Xanar 6219, bom dia para o acionamento, depois está no 5. Rapid Drive 5, autorizado, chame táxi, Xanar 6219. Autorizado, vai chamar táxi, 6219. Xanar 6219. Passador 5 apenas fazendo, tem uma aeronave no pátio 3 ingressando em uma das últimas posições, fique atento. Pode confirmar a informação rapidinho? Apenas uma aeronave ingressando em uma das últimas posições do pátio 3, como se eu puxo o primeiro 5 apenas para sentar ao barqueamento da mesma. Tá, tá bom, então eu vou ficar atento, obrigado. Bruno 963, portão 10, solicita pushback e acionamento. Bruno 963, portão 10, abaixo do puxo. Vai dar 963. Pois, Salvador, Rio 5975, final abaixado, checado, dá um zap. Rio 5975. Bom dia, 1018, pouso livre, pista 10, 180 graus, 049. Eu pouso 5975. Azul 4201, tá visual com 727 da Rio, né, final? Visual, senhor, azul 4201. Após o pouso do mesmo, está autorizado alinhar e manter o estado zero. Após o pouso, alinhar e manter o 4201. Pede questão, agora eu posso sugerir que sem alterações significativas, com fins nível 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida Arbor, Elefa. Após Elefa, boa Nitibo, onde já está a resolução 2-1. 5043, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Bruno 093, aprovado com fins 360, conforme a rota, decolação 10, curva direita, Arbor Elefa, boa Nietzsche, boa Pesuro 21. 5043, transponder, 1208, controle. Bruno 093, portão 17. Bruno 093, atendimento correto, transfero para o estivagacionamento. Vai chamá-la pronto, 093. Azul 2775, a senhora identificação. Azul 2775, contato radar 69 milhas de Salvador. Atrás de Mari, para interceptar a chegada a Mari, tem condições de iniciar a descida da presente? Afirmativa 2775, autorizaria a Prandi Duna da presente? Inicialmente a Prandi TAP deve ser o 050 com 240 mais. E TAP da presente 240 utilizando 2775. 201 na Lima, tem cabeceira 90. Ah, Lima tem 10, 240. 225, vem direto a Lefa. Está presente, Lefa, 6225, graças. Sinal 75, Sinal 275, libera direita, chama Sinal 1, 2, 1, 1. Libera direita, chama Sinal 1, 2, 1, 1, 5. Meia, alternando Campinas. Oceaner 6211, ataque setorizado via Patins, a ponto de espera torre 118, decimal 95, hoje chama 098, bom voo. Patins, Angel, 1895, não pode esperar, 109, testado, obrigado. Salvador, é o Gol 1865, ciente da Juliette, pronto para cópia, Brasília. 1865, prepara a árvore, leva agora de minuto para a cópia. Árvore, nasce. 4201, satoriza a decolagem, pista no 0, vento no 80, grau 049. Está autorizado o início do pushback, se me pronto para o táxi. Oscar Airbus da Europa está livre no 1901, vai para o táxi. Gol 1963. Salvador Rio 5975. Rio 5975, bom dia. Táxi via Pátio Quilo. Perdão, Alfa Quilo, Pátio 3, posição indicada é 4 Romeu. Alfa Quilo, 4 Romeu, 5975. 1865, cópia. 865. De Brasília, nível 360 autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa. Via Brasil 5044, transponder, controle 120, decimal 8. 360, Brasil 17, Arbor Elefa, 5044 e 1208, Gol 1865. 1865, correto, sobre transporte de estiver questionamento. Trabalhei. 6211, ali mantém que você no 0. Ali aí mantém 1-0, 6211. Azul 4201, na decola 27, chama o controle, 1208. 1208, controle, azul 4201. Tem condições de estar decidindo a presente? Negativo. Boa na Flor de Mari. Irmão, descida para o 0620, passarei 2229. 060 Mari, aguardando quando possível, exato. Sonar 6225, chama Recife, 1260, alterno 288. 1260, 1288, Oxané 6225, graças, muito boa. Controle Excel Azul 4201, na saída da EL. 4201, contato radar, sua para o 340 após 2000, Voleda. 340 após 2000, Leda, Azul 4201. Voador Gol 1963, fala em instrução de táxi, 179 a bordo, 0340 de autonomia, alternativa Campinas. Gol 1963, 963, pátio autorizado via pátio Índia, porta de espera Torre 198, decimal 95, ajustando a 098, bom voo. Ajustado no 098, ponto de espera 1895, voo no 963. Voo no 093, aeronave da companhia taxiana, faz a mecha para a retaguarda autorizado. Pushback, chama o transporte táxi. Ok, após a passagem de 37 da companhia, está livre, chama para o táxi 09397. Deve decolagem, a chanel 62 ou não? Não. Azul 2775, da presente, voo direto Duna. Duna, da presente, 2775. Passar 2229 com 2409, autorizada para o ETAP, da presente. 240 ETAP, o Dornazi. Europa 083, we are ready for takeoff. Choose line up and maintain Europa 083. Chanel 62, número 1, decolado 209, chama controle de Salvador, 1-2-0, decima 8, bom voo. 208, muito obrigado, até bom dia. Controle, bom dia, Chanel 62, 1-1. Chanel 62, 1-1, contato radar, 360, saída da El. Vai na Dael então, 62-1-1. Minha área do centro, 6211, autorizado a sair da presente voar direto da El. Tá pra dar, obrigado, 6211. Faz o 2775, mantendo 2409 na descida? 775, mantendo 2409 na descida. Azul 4201, no Recife, 251, alterno 3325, azul 4201. 351-3325, obrigado, vai chamar. 9573. 5973, prossiga. Nossa saída prevista é o 15-1095. Possibilidade de adiantar os nossos planos de voo? O plano só aparece no meu sistema com meia hora de antecedência. Ao 0945... Ah, 47, eu vou ter o plano completo já com a autorização do centro contra as mangas. Se o senhor não tiver escuta, eu já chamo o senhor pra cópia. Ok, obrigado. Pode confirmar a subida? Pode falar a aerovia? É... Aru, Maceió, é... Sem RNAV. Nível de voo 350? 330, tá solicitado. Cliente, inicialmente a subida é pouca. Pouca, Aru. Salvador 093, pronto para o táxi, 152, Campinas, 2:57. Voo no 093, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, Torre 198, decimal 95, ajuste na 098, bom voo. Ok, com 18, Pátio Índia, até o ponto de espera, 1895, obrigado, tenha um bom dia, 093. Pois ajuste 1018. 2000 com 1018, 2775. Série 2229, desça para o 050. 050, 2229. Juliette, ao solo. Mike Yankee, Juliette, na escuta. Autorizado, início do reboque, Sunny e ao término. Ok, autorizado reboque, chamar o término, Mike antes Juliette. Salvador, bom dia, Gol 649. Gol 649, acendo identificação, autorizada a chegada Golf. Esse mantém o nível 0620 e redução para 230 mais o número 3 na aproximação. 7, Gol 649. Só antes de ir no small 8. Pushback, posição 08. Posição 08, agora só mais alguns instantes. A aeronave agora já prestes a finalizar o rebote, já será autorizado. Positivo, aguardando. Salvador, bom dia, o azul 4958 transfere, tem informação direta. O 4958 identifica. Identificou, 7158. Azul 4958, contato radar 70 milhas de Salvador, voe na proa de Mari, para interceptar a chegada Mari, reporta a ideia de descida. Na proa de Mário, para Miguel Dias, 4959. Da presente, veio direto do UNA, descendo sem restrição para 3.000 pés, ajuste 1018, mantendo a velocidade. Vai manter a velocidade 1018, 3.000 do UNA, passaria 2 horas da aeronave. 63, autorizado a decolagem, pista 10, vento 170 graus, 049. Iniciando na 10, voo 1963. Torre Salvador, bom dia, 1093, ponte zero, pronto. Uno, Recife, 251, alterno 3325, vovô. 251, 3325, obrigado. A nave da TAM, parquear no portão 09, sua esquerda, iniciar o seu pushback, chame pronto pelo táxi. A coordenação pessoal de solo, vai iniciar no 08, tende da aeronave parqueando no 9. Boa noite, Bento. Azul 2775, confirma a altitude? 1700 pés, está estabilizado na localizadora 2775. 2775, visual no setor? Afirmativo, e cumprindo as restrições da carta 2775. Foi 1895. 1895, boa. 963, decolada 39, de controle no 208. 208, bom dia. Controle Gol no 963, saia Leda. Gol no 963, contato radar 360, saída da EL. 360 da EL. Está autorizado o pouso na 10277. Voador Mike Yankee e Juliette concluiu o reboque aqui no Gate 09. Pela atenção, obrigado. Bom trabalho. Igualmente, bom dia. A Parra Meu Cielo, Serra do Eco, bom dia, prossiga. Bom dia, eu sou o Matheus Marques, com uma boa. Novembro, Serra Novembro, para Salvador, é o plano, a notificação 20930? Serra do Eco, Rinar, Salvador, 500 pés, decolagem direta com proa sul, aciona 0112, com Torre Salvador, 118, decimal 95. Caso Lua, acionamento com a torre 118, decimal 95, ajuste na 018, cotejamento correto. Três passarelas. Prossiga. Conta de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste 10018. Pátio Índia, 295, pode parar do leste. R da zona, curtíssimo, 10. Avisou. Gente, após o pouso mesmo, ali mantém cabeceira 10. Após a terra, ali mantém 10, bom 093. Europa 083, com o Risk Center 125.1, backup 13325. 12335, Europa 083. Solo 4-2, libera direita, chama Solo Salvador em 1-2-1, décimo 1. 1-2-1, 1-2, azul 2-7-5. Solo Salvador, azul 2-7-5. 2-7-5, bom dia, prossiga. O azul 2-7-5 livrou a pista na Eco, aguardando instruções para o carro. 275, táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição indicada é a 2, Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, a 2, Lima, é a posição 275. O Eco. 0093, autorizada a decolagem, vento no 0, vento no 60 graus, 059. Livre decolagem, 0, vou no 093. Muito bom dia, Gol 1865, pode esperar da 10. Gol 1865, mantém ponto esperando na 0. Mantém o ponto esperando na 0. Série 2229, está livre LS, reporta localizador. Reportada da LOC, o 2229. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa, X-Way, Charlie. Azul, Alfa, X-Way, Charlie, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Controle de Salvador, gol 1093, bom dia, passa 1300 pés. 1093, contato radar, pulo para o 360 pedaço. 360 na ar, 1093. Gol 1963, 1963, Recife 251, alternam 3325. 351, 3325, bora 963. Estabilizou, parceiro 2229. Parceiro 2229, completa final, torre 1895. Muito obrigado, 1895. Estou em Salvador, muito bom dia, parceiro 2229. Pelo 2000, 1018, o número 64, a possibilidade de voar o estado da presente? Negativo, número 2, o número 649, mantendo a chegada, escalibre LS, reporta localizador. Uno é tráfego para o localizador da final? Ah, o passarelo 2229 é o tráfego número 1, já passou do Uno, está agora com 1709. Gente, vai manter a chegada do Golden 649. Eu tô aproximadamente 8 milhas atrás do passarelo. Mike, Wolf Mike, bom dia, prossiga. Confirma o horário da notificação. Não. Gente, agora de uma vez precoce. Chegou seu Mike, notificação para o João Durval. Mike, Wolf Mike, autorizado Salvador, João Durval. Decolagem da 97, comprou essa coordenada com a torre. 500 pés, aciona 0117, controle 120, decimal 8. Doutor Mike, acionamento. Decolagem com a torre, 198, decimal 95, ajuste na 09. Prossiga, Michael Flynn. Direcionação para um táxi. Azul 4958, sem restrição para 3 mil pés, ajuste 1018. 3 mil pés, ajustado 1018, azul 4958, sem restrição. Eu falo. Gol 1093, tráfego superado, vou direto a Lefa. Lefa, gol 1093. Afirmo. Autorizado Recife, nível 330. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, via rota do plano de voo. 5103, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizando 330, 359-73, seja mais correto, reporte condução para o posicionamento. 895, obrigado. 1. 2-1-1, obrigado, 2-2-2-9. Poderia confirmar o tipo de combustível? Obrigado, obrigado. 1865, livre decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, 049. Livre decolagem, boa noite, 65. Gente, mantém posição, Mike of Mike. Edo. Albert, você já ingressando. Bono 093, Recife, 260, alterno 288. 360, 288, 013. Oi, gol, 949, na final, baixado e travado. 649, ajuste no 0, 18, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando. Zulu Echo, está autorizado. A decolagem é forte fora do solo e para cruzamento da final 1-0. Ingresso Juliette, portão 1-4. Juliette, 1-4, obrigado, bom dia, 2-2-4. 0-4-9. Viviposo, 649. 1865, decolagem 51, chama controle, 1-2-0-8. 308-865. Controle com 1865, bom dia. 1865, contato radar, suba para o 360, sai da árvore. 360, saí da árvore, boa noite, 65. O filmar que está autorizado a decolar de forma apenas um Robson 44 para pouso na pista 17. O vento 1970 graus 049. Gente, Michael Filmar, pode usar o contrato. Azul é que forma o Robson 44 decolando da intersecção da pista 17, reporte visual com tráfego. Paciente, porém não visual, sem azul é. Aluno 211. 211, negação. Bom dia, boa noite, Cassinagem. Boa noite, Cassinagem, bom dia. Táxi via Alfa Chameante da Juliette. Alfa da Juliette, vem, Cassinagem. Caso é visual com Michael Fumaica? Visual com Michael Fumaica. E com a trinagem autorizado Alfa Juliette, por sua meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, vou no meio com a trinagem. Eu te encontrei agora, 1208. Controle Salvador, é o papapapá, Mike, Golf Mike, bom dia. Mike, Golf Mike, 506. Direto destino, quando possível, estimado de pouso. Mike. Localizado no localizador. 4958, completa final, torre 1895. Completa final, 1895, obrigado, boss. Controle é o Michael, Mike. Diga. Estimado de pouso é mais 30 minutos. 58, destino 018, vivo e pouso. Destino 0, vento no 70 graus, 049. Seu azul, 3950. Para você, TR. Sou maravilhoso, CTR. Voo no 865, veio direto a Alessa. Alessa, voo no 865. Confio o contato com a gente. Afirmo, já foi solicitado. Muito obrigado. Solo. Solo, Salvador, Papa Tango, Mike, X-Ray, Fox. Papa Tango, Mike, X-Ray, Fox, bom dia, prossiga. Bom dia, Mike, X-Ray, Fox. Solicito autorização de reboque da posição 12 para o Fing número 8. Está autorizado, observando a aeronave. Está autorizado o início do reboque, repassa até. Mike, X-Ray, Fox. Bom dia, Alpha Tech X-Ray. Sou 958, sou aluno 58, libera a direita, chame seu aluno 211. A direita 211, obrigado, Matheus. Salvador, bom dia, o azul 4958. Azul 4958, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, Fátio 3. Posições de sem posições de cara, fica frente ao sinalizador. Alfa, aquilo, parte 3, atendo ao sinalizador, 4950. Solo, Papa Tango Mike, X-Ray Fox, informa o término do rebote. Cliente, bom dia. Bom dia. Mais por mais, ponto de distância.